mandou ao mundo sua luz brilhar e as trevas do pecado dissipar, anunciando a eterna salvação, paz divina e perdão. Brilha essa luz em mim, desde que aceitei Jesus. Essa luz iluminou meu coração e me trouxe a salvação. O sol da justiça, sua luz raiou, e o ervo em terra fértil transformou. Vem abrir o coração, a luz do céu, o perdão te abre, Deus. Brilha essa luz em mim, desde que aceitei Jesus. Essa luz iluminou meu coração e trouxe a salvação. Temos em Jesus a luz que não tem par, luz que brilha sem jamais se apagar, sol que nunca cessa de resplandecer sobre quem em Cristo crê. Brilha essa luz em mim, desde que aceitei Jesus. Essa luz iluminou meu coração e me trouxe a salvação.